talking about here, man? You know, last time we come, we have to stop the show because of the fucking security. Now we gotta stop the show because of y'all. Show a little respect to the people who are here with you, man. If you're too wasted or something, just go home and deal with it, you know? Anyway, same time, same bat channel, back to the jam. very happy, happy love song. Or maybe it was a very depressing, realistic song. I forgot which one it was. But it's called Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje não tem uma temática específica. Vamos viajar por vários estilos e várias décadas da história do hard rock. E vamos iniciar com uma das bandas mais marcantes do hard rock dos anos 70, que aqui nos aparece com uma música lançada em pleno século XXI no álbum The Visitor. Estou a falar-vos dos UFO. Para vocês, UFO Rock Ready. Guitar singing. após UFO, ficamos com uma banda dos Estados Unidos da América que surgiu nos anos 90. Estou a falar-vos dos Jekyll e ficamos com a música Get Mad at It. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas versões. E vamos iniciar com uma versão de Aretha Franklin por parte dos Little Caesar. Para vocês, Little Caesar, Chain of Fools. Chain, chain, chain. Change. após Little Keezer e a sua versão de Aretha Franklin, ficamos com uma versão do Whitesnake realizada pelos próprios Whitesnake, e ficamos com a música Fool for Your Lovin', que originalmente foi lançada no álbum Ready and Willing, e aqui nos aparece na versão mais pesada lançada no álbum Slip of the Tongue, que contava com Steve Vai como guitarrista. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais hard and heavy, e vamos ter três nomes mais desconhecidos, e vamos iniciar com o japonês Kuni, que tinha na sua banda o vocalista Jeff Scott Soto. Para vocês, Kuni, Love Taker. We'll be right back. após Cooney, ficamos com Chateau e a música Through the Fire, música retirada do álbum Highly Strung. E terminamos esta sequência com os Dillinger e a música Free Ride Home, música retirada do álbum Horses and Hogs. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser precisamente uma sequência com um travo, com um tomzinho de Southern Rock. E vamos iniciá-la com os Confederacy of Horsepower. Para vocês, e do álbum Vagabond Cabaret, vamos ficar com os Confederacy of Horsepower e a música Mirror Mirror. The stranger, a cheaper sky by ancient ways, and no battles to tell. Then upon the road ahead, ahead, the firelight I craved. I just battled the lost and strange, another realm. Judge with feline ways. As saluted to her eyes, we were one and the same. Upon that ancient place, with my blue heart. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Confederacy of Horsepower, ficamos com os Gypsy Pistoleros e ficamos com a música Moonchild. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter uma sequência com um hard rock mais melódico. E vamos iniciar com os Hunter e do álbum LA Crossfire vamos ficar com a música Hang On. Para vocês, Hunter, Hang On. E após Hunter, ficamos com os Out Loud. E do álbum We'll Rock You to Hell and Back Again, ficamos com a música We Run. E vamos agora para uma sequência de 4 baladas de 4 vocalistas conhecidos no mundo do AOR. E vamos iniciar com Jeff Paris. E do álbum Race to Paradise, vamos ficar com a música Back on My Knees. Para vocês, Jeff Paris, Back on My Knees. I walk the night alone, like I'm frozen here in time. Is this love right or wrong? It's still running through my mind. The days are filled with laughter, and the nights are filled with tears. If love can last a moment, it can last a thousand years. Now I can walk away, I don't need it. I can always find another girl, but love don't lie. When it's real, can't pretend I don't care no more. My heart can't hide how I feel. Love don't lie. Yeah! Love don't the man inside your dreams at night is really me. You're with me now. I feel your touch. I never knew that loving you could mean so much. If we fly together, never touch the ground, I'll hold you up forever, I won't let you down. Nesta sequência de baladas, após Jeff Paris, ficamos com Kevin Chalfant e a música If This Is Love. Continuamos com Stan Bush and Barrage e ficamos com a música Love Don't Lie, música que foi popularizada alguns anos depois pelos House of Lords. E terminamos esta sequência de baladas com Frank Stallone, irmão do famoso Sylvester Stallone, e ficamos com a música Fly Together. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada ao ar de melódico do século XXI, e vamos iniciar a sequência com os Tango Down, e do álbum Damage Control vamos ficar com a música All Fall Down. Para vocês, Tango Down, All Fall Down. Driving through wild, I'm gonna get mine this time. Blame it on another ride, mean and após Tango Down, ficamos com Lionville e ficamos com a música Another Day. E terminamos esta sequência dedicada ao hard melódico do século XXI com os Pride of Lions e a música Sound of Home. E vamos agora para uma sequência com um som um pouco mais pesado, um pouco mais hard and heavy. E vamos iniciar a sequência com o Charade. Mas não é a banda germânica que contava com Michael Borman. Esta banda chamada Charade é dos Estados Unidos da América. E vamos ficar com a música Last Call. Para vocês, Charade, Last Call. Put up withdraw your call again. Please hang up now. This is a recording. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Charade, ficamos com Harlot. E do álbum Room with a View, ficamos com a música Out All Night. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas de duas bandas underground. E vamos iniciar com os Mallet, e do álbum Fantasy is What We Need Today, vamos ficar com a música Shine On. Para vocês, Mallet, Shine On. It's a mental slave. It's not. I feel the pain deep in my heart. Good times and bad times, sunshine and rain. Whenever I need you, I'll call your name. You and I, me and you. What I feel now, I sing. E após Mallet, ficamos com Stone Lear e a música If You Want Love. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que contam com três vocais femininos. E vamos iniciar a sequência com Precious Metal. E do álbum Precious Metal vamos ficar com a música Mr. Big Stuff. Para vocês, Precious Metal, Mr. Big Stuff. Tell me who do you think you are, Mr. Big Stuff? E nesta sequência de bandas com vocais femininos, após Precious Metal, ficamos com as britânicas Girls School e ficamos com a música Play With Fire. E terminamos esta sequência com Rock Goddess e a música Young and Free. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com os suecos Eclipse. E do álbum The Truth and a Little More, vamos ficar com a música How Many Times. Para vocês, Eclipse, How Many Times. I've been hanging on the veil. Well, tonight I feel it's all gonna change. Man, I left to see tomorrow. I'ma live until I'm old. But that's the way we play this game. There's something wrong with this world we can change. Just so many things that drive me insane. How many times can we lose? E após Eclipse, ficamos com os italianos Edge of Forever, e do álbum Fearing the Fire ficamos com a música Whatever. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e é uma sequência dedicada a três bandas clássicas dos anos 80 que lançaram álbuns no século XXI com algumas coisas que eu gosto. E vamos iniciar a sequência com os Giant, que em 2010 lançaram o álbum Promised Land. Este álbum contava com o vocalista Terry Brock e não com Dan Huff, o vocalista original da banda. E do álbum Promised Land vamos ficar com a música Never Surrender. Para vocês, Giant, Never Surrender. Yeah. between a bullet and a gun. E é com Bon Jovi que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Giant e a música Never Surrender. Continuamos com os Night Ranger e do álbum High Road. Ficamos com a música Knock Knock Never Stop. E terminamos com Bon Jovi, Bullet, música retirada do álbum The Circle. E é com esta música que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Taking on the world.